ventos do céu, uma visão. Quatro animais surgem em minha oração. Um leão com asas, um coração de homem. Na terra os reinos, em luta e em fome. Ó Senhor, Tu és o Rei, Teu domínio é eterno, não há outro além. Os santos do Altíssimo irão reinar para todo sempre, em Ti vão descansar. O quarto animal, terrível e forte, devora e faz em pedaços, é um grande norte. Mas chega o ancião com fogo e poder. Os livros se abrem, o juízo vai acontecer. Ó Senhor, Teu domínio é eterno, não há outro além. Os santos do Altíssimo irão reinar para todo sempre, em Ti vão descansar. Nas nuvens vem o Filho do Homem, a honra e o reino a Ele se compõem. Todos os povos, nações vão servir. Teu reino é eterno, em Ti vamos existir. Ó Senhor, Tu és o Rei, Teu domínio é eterno, não há outro além. Os santos do Altíssimo irão reinar para todo sempre, em Ti vão descansar. Costa editar piada.